Miguel, que vem esse bar que o Jack dele se soltou. Pode dizer. Tá gravando? Sai da frente. É o piseirão da Hit, seu menino. Lá vem, compadre Zé, nesse forró clandestino. A farra tava boa, quenga descendo e subindo. Todo mundo animado quando o celular tocou. Era a mulher do Zé, escuta quando ela falou. Diga ele que vem assim, bora que o jack dele se soltou. Pode dizer, sai da! Joga pra cima, seu menino. Vá, vá, vá, todo mundo vá. Vá, vá, vá, todo mundo vá. É o piseirão da Hit aí, ó. Lá vem, compadre Zé, nesse forró clandestino. A farra tava boa, quem é descendo e subindo. Todo mundo animado quando o celular tocou. Era a mulher do Zé, escuta quando ela falou. Diga ele que vem assim, bora que o jack dele se soltou. Pode dizer, sai da! Giva Produções, joga pra cima. Sucesso Paredão, quebra! Novo hit! André Cedins, é o round de Ibi Coara.